Eu tô te esperando. Não vejo a hora desse céu se abrir. Não vejo a hora de te ver. Esquecer de tudo que eu passei, de toda a dor que eu senti. Eu não quero mais lembrar. Só o teu abraço vai me curar. Deus, eu tô te esperando. Eu tô te esperando. Vem me encontrar. Oh, Deus, eu tô te esperando. Eu tô te esperando. Vem me encontrar. Só o teu abraço vai me esse céu se abrir. Não vejo a hora de te ver. Esquecer de tudo que passei, de toda a dor que eu senti. Eu não quero mais lembrar. Só o teu abraço vai me curar. Deus, eu tô te esperando. Eu tô te esperando. Vem me encontrar. Oh, Deus, eu tô te esperando. Eu tô te esperando. Vem me encontrar. Só o teu abraço vai me curar. Quero me prostrar, me render a ti, quem é esse? Esse é o nosso Deus. Quero me prostrar.